amor maior que o meu. Brigo e reclamo e às vezes perco a razão. Se outra pessoa te vê com um olhar de paixão, aí você chora, quer ir embora, jura que agora já não me quer. Mas sei entender nessa hora seu coração de mulher. De repente tudo passa, somos só nós dois no mundo e mais ninguém. Você vem e me abraça e faz lembrar o amor que a gente tem. Basta apenas um sorriso pra você fazer de mim o que quiser. Porque o homem nessa vida não é nada sem uma mulher. Mulher, mulher. Você chora, quer ir embora, jura que agora já não me quer. Mas sei entender nessa hora seu coração de mulher. De repente tudo passa, somos só nós dois do mundo e mais ninguém. Você vem e me abraça, faz lembrar o amor que a gente tem. Basta apenas um sorriso pra você fazer de mim o que quiser. Porque o homem nessa vida não é nada sem uma mulher. De repente tudo passa, somos só nós dois do mundo e mais ninguém. Você vem e me abraça e faz lembrar o amor que a gente tem. Basta apenas um sorriso pra você fazer de mim o que quiser. Porque o homem nessa vida não é nada sem uma mulher.